Desde a primeira vez que eu vim aqui, senti o Coquinho aí entusiasmado, ele me transmitiu uma segurança grande. E a Aero Brasil, nós temos muitos projetos e a gente toca vários estados, várias cidades. Estamos bastante lá no norte, no Pará, no Amapá, agora estou indo para lá amanhã. E são poucos hoje os projetos que a gente aceita fazer, porque a gente só pega mesmo aqueles que a gente sente uma força grande do poder público ajudando a gente. Sozinho nós não fazemos. Em compensação, com o poder público junto, nós fazemos o mundo aqui. Dá para a gente, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas realizações que nós vamos fazer aqui junto com a presidência. Tendo essa força que ela tem, tendo essa proximidade que ela tem com as indústrias que tem aqui em volta, com o apoio de todos vocês e o apoio do governo federal, a gente consegue fazer chover em Cubatão. Eu estou bastante esperançoso, tenho certeza pela força que eu senti aqui, que a gente vai ter uma parceria longa. A Aero Brasil é bastante conhecida, a gente já tem vários projetos aqui em volta de vocês. Temos já começando também em São Vicente. Já senti uma coisa importantíssima aqui. Foi muito rápido, do primeiro dia que eu tive contato com a prefeita para hoje, onde a gente está assinando o termo. E foi aquilo que eu falei para ela. Se vocês tiverem vontade e rapidez, nós também temos, nós também fazemos. Então, por isso que hoje a gente está aqui assinando esse termo de parceria. E se Deus quiser, de amanhã em diante nós já estamos. Aí a prefeita, eu já pus ela em contato com o arquiteto, que vai fazer o pré-projeto. Depois disso, a gente já vai fazer as ações que a Aero Brasil está acostumada a fazer. A gente já tem uma variedade de projetos, então não é difícil para a gente seguir esse caminho. E o que eu preciso é da compreensão de vocês até que a gente comece a obra. E se Deus quiser, a gente vai conseguir aqui com a prefeita essa primeira obra, que vai ser uma série muito grande de realizações da prefeita aqui. Eu agradeço a acolhida de vocês e continuo contando aí com o apoio. Vocês podem confiar no Brasil, a gente é uma empresa realizadora, graças a Deus, e estamos sempre às ordens. Nós não temos problema nenhum de ver as coisas acontecendo. Essa semana mesmo eu estive com o Pelé lá na Vivo. Sexta-feira, se alguém leu o jornal aí, viu? Estava lá junto com ele, assinando um contrato de patrocínio para o Museu do Pelé. E já estamos começando a obra esse mês, e em 2 anos estamos inaugurando lá também. Então, a gente conta com o apoio da população de vocês, das indústrias aqui de volta e da força da prefeita. Nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, eu nunca tinha falado.